dente é grande. A língua é grande. Tudo é grande no elefante. Tudo é grande no elefante. Tudo é grande no elefante. A orelha é grande. A tromba é grande. A pata é grande. Tudo é grande no elefante. Só uma coisa não é grande no danado do elefante. Eu acho até que nem é tão importante. Mesmo tendo um popozão, um traseiro que é gigante, olhe só por um instante, então você vai ver. O rabinho do elefante. O rabinho do elefante. O rabinho do elefante. O rabinho do elefante é pequenininho. O rabinho do elefante é pequeno, é pequeno. O rabinho do elefante é pequeno, é pequeno. O rabinho do elefante é pequeno, é pequeno. O rabinho do elefante é...